sobre o céu da estrela de seis pontas. Uma lua crescente nasceu. Dois soldados fugindo do inferno se encontram ao anoitecer. nenhum.